E por estarem aqui é muito gratificante estar reconhecido o nosso trabalho, o trabalho da Comissão, pelo facto de termos aqui uma plateia agradável. Pelo menos acho que nesse aspecto está conseguido o objetivo desta tarde, porque certamente todos nós vamos sair daqui mais enriquecidos, mais conhecedores deste monumento magnífico. Onde nos encontramos. Alguém disse muito bem, no dia da abertura das comemorações, que estávamos perante a joia da coroa do Concelho de Oliveira do Hospital, a joia da coroa da região, a joia da coroa do país, e não sendo aqui muito exagerada nas minhas palavras, até mesmo da Península Ibérica, porque sabemos que temos mais uma idêntica. Em Espanha, mas a nossa é sempre a mais bonita. Hoje estamos a comemorar mais uma vez os 1.100 anos da Igreja Mossara, neste caso, mais especificamente da Igreja de São Pedro de Lourosa, o nosso padroeiro. Estas comemorações têm-se vindo a realizar ao longo do ano 2012, começámos a 15 de janeiro e queremos acabar as comemorações pelo menos até de setembro, pelo menos até setembro. Este trabalho que tem sido vindo a realizar resulta ou tem vindo a ser realizado não só pela Câmara, como é óbvio, mas por um conjunto de pessoas que fazem parte da Comissão. A Comissão tem um grupo alargado onde estão presentes várias associações locais da Freguesia de Lourosa e a todos eles deixo aqui os meus agradecimentos. Porque todo este trabalho, todo este programa, só é possível concretizar-se com o trabalho de todos, com a colaboração de todos, e sem ela, sem essa colaboração conjunta, não é possível nós conseguirmos este resultado. As comemorações são um passo para que, de futuro, este monumento não fique esquecido. É um marco importante para o Concelho de Oliveira do Hospital. Como disse, para a região e para o país, estarmos a comemorar 1.100 anos deste monumento, mas queremos, sobretudo, que a partir deste ano de 2012, se passe, ou que passe pelo menos, que certamente isso vai ser conseguido, que a Igreja São Pedro de Lourosa seja mais conhecida, seja mais apreciada. Seja, faça parte integrante não só da vida dos oliveirenses, mas também dos portugueses. Foi para isso que programámos todo este conjunto de atividades, para que a nível nacional este espaço, este local onde nos encontramos, seja visitável, continue a ser um espaço que todos apreciem e que a qualquer altura do ano seja e continua a ser a sala de visitas do Concelho de Oliveira do Hospital. Todos aqui presentes façam, espero que gostem da tarde de hoje. Hoje é a primeira sessão do ciclo de conferências que daremos continuidade no dia 28 de abril. Portanto, dia 28 de abril teremos uma segunda sessão que se vai realizar em Oliveira do Hospital, no âmbito da Feira do Livro. Que inicia a 23 de abril e que termina a 29. E no dia 28, na Biblioteca Municipal ou na Casa da Cultura, era bom que fosse na Casa da Cultura porque era sinal que teríamos o dobro das pessoas que estão aqui presentes, e teríamos muito gosto que, pelo menos as que estão aqui, também estivessem presentes no dia 28. Porque o painel de hoje tem fatores interessantíssimos e tem pessoas, como certamente já puderam ver nas pastas que vos foram distribuídas, tem pessoas que são muito conhecedoras deste monumento, mas não será menos interessante também o painel do dia 28. Hoje serão aqui apresentados alguns aspectos que são completamente diferentes também dos assuntos que vão ser abordados depois no dia 28. Termino fazendo aqui o agradecimento também ao Sr. Padre Higino, que tem sido uma pessoa inesquecível nestas comemorações, uma pessoa muito paciente, muito querida e que também sem este homem que tenho aqui à minha esquerda não era possível nós conseguirmos estarmos aqui neste espaço como estamos. Aliás, o espaço onde nos encontramos é o marco importantíssimo para estarmos nestas conferências, foi mesmo para que todos vocês pudessem estar aqui. Lourosa também não tem muitos espaços para nós podermos estar e fazer este tipo de palestras, digamos assim. Mas foi possível estarmos dentro da igreja, portanto isto até me comove um pouco, porque acho que não acontece em parte alguma nós conseguirmos estar dentro do espaço religioso e conseguirmos em louco não só ouvir o que os palestrantes nos têm para dizer, como também poder em louco apreciar, que certamente há de haver aqui momentos em que nos vão falar de coisas que estão aqui e que nós podemos presenciá-las. Deixo aqui todos os meus agradecimentos ao Sr. Padre Higino, ao Sr. Cipreste, que sou que está aqui, a toda a comissão, e obviamente agradecer aos palestrantes que eu vou passar a enunciar. Iremos abrir, mas infelizmente não vai ser possível, contávamos com a presença do Dr. José Eduardo Reis Coutinho, mas por motivos que nos é alheio ele não está presente. Portanto, vamos iniciar esta sessão, este ciclo, com o tema que é a redescoberta da Igreja Monsara Dolorosa, com a doutora Maria José, ou melhor, mestre Maria José Borges Valentim, que já está aqui na mesa, museóloga e historiadora, que também tem uma particularidade. Ela também vive estas coisas dolorosas porque corre-lhe no sangue a terra dolorosa, pela afinidade que tem com a terra, uma vez que também é moradora aqui desta localidade. E ela depois, certamente, irá explicar melhor. De seguida teremos o Dr. Nuno Ribeiro, que também já se encontra entre nós, que é pré-historiador e arqueólogo. Também já temos connosco a Dra. Anabela Joaquinito, que também é pré-historiadora e arqueóloga. Faremos uma pequena pausa, coffee break, como nós designámos, para tomarmos um cafezinho, beber uma água, ir à casa de banho. E depois teremos a música dolorosa, de origem moçárabe ao gregoriano, onde nós vamos ter o prazer de ouvir também o professor Dr. José Maria Pedrosa Cardoso, museólogo, que está, musicólogo, peço desculpa, que está aqui mesmo à minha frente. A todos eles, o meu muito obrigada por terem aceito o convite. Inicialmente, quero aqui dizer que este convite até foi simpaticamente, primeiro, endereçado pela doutora Maria José Borges. E a ela também deixo aqui os meus agradecimentos pela forma como também tem colaborado nestas iniciativas. Terminaremos com um breve debate. Portanto, o público aqui presente depois pode colocar as questões que entender acerca dos assuntos que foram debatidos. E, por fim, teremos connosco um grupo cultural de concelho, mais propriamente a Tuna Penalvense da Sociedade Recreativa Penalvense de Penalva de Alva, que terá aqui a ajuda também imprescindível da doutora Maria José para fazer os comentários apropriados ao repertório que esta Tuna vai apresentar. Deixo aqui mais uma vez o agradecimento a todos vós por estarem aqui connosco. E dizer que hoje, lamentavelmente, o Sr. Presidente, ou não, lamentavelmente ou não, o Sr. Presidente não pôde estar aqui connosco porque ele encontra-se em Lisboa. Não sei se sabem, mas hoje há uma manifestação sobre a reorganização das freguesias e há muita gente do nosso concelho que neste momento estará nas ruas de Lisboa a juntarem-se outras tantas de diferentes locais do país. Portanto, estão a defender os interesses do concelho. E ainda bem que muita gente se mobilizou para lá. Portanto, daí não poder estar presente nem o Sr. Presidente, nem o Sr. Vice-Presidente, por esse motivo que não é menos importante. Vou pedir também que fique aqui a acompanhar a doutora Maria José Borges, ou o meu colaborador, quase amigo, que eu acho que já posso dizer que ele é amigo, porque tem sido também uma grande ajuda nestas comemorações, que é o Dr. Ricardo Capelo. Portanto, ele será o moderador convidado, que eu também quero agradecer ao Dr. Ricardo Capelo, que ele está ali escondido, mas vai depois aqui estar ao lado da Dra. Maria José para, e dos demais convidados para estarem na mesa para fazer o acompanhamento destas conferências. Mais uma vez, os meus agradecimentos e espero que gostem da tarde de hoje. E ficam desde já convidados para o dia 28 de abril para a segunda sessão deste ciclo, que será então em Oliveira do Hospital.